Atenção, Novemirante Mike, toque remédio 242, curva esquerda, reporte perna do vento, pista 17. Curva esquerda, reportará perna do vento da 17. Novemirante Mike. Salvador American, November 191F, Alpha Nancy. Pouso autorizado, pista 10. Autorizado pouso, pista 10, tá 38, recolhe. Could you repeat, please? Yes, this is American Airlines, November 191, Alpha Nancy. Requesting a radio check, how do you read? Salve Salvador, boa noite, voo 2043 na 8, confirmação Yankee, autorização Guarulhos. Yankee, formação 2043, autorizado Guarulhos, via Brasilou 10 até Tango Bravo Eco, nível 360. Decola da 10 com curva direita no perfil de saída da El Leda Motiva. 5560, transponder, controle 119.35. Gol 2043, autorizado, São Paulo, Guarulhos, nível 360, abertura 10, Tango Bravo Eco. Faz a decolagem da pista 10, curva direita da El Leda Motiva. Transponder 5560, controle 1935. Da El Leda Motiva. Motiva. Correto, 2043, a porta pronta, portão 8. Reportará. Caso 17, November Inc. Mike. November Inc. Mike, confirme na base, pista 17? Afirmativo, está na base 17. Sim, se autorizado pouso, pista 17, vento 120 graus, 10 nós, Copa Tango, November Inc. Mike. Retificando, toque arremetida. Sim, se autorizado, toque arremetida, pista 17, November Inc. Mike. Livre, toque arremetida, 17, November Inc. Mike. 3858 no solo de 45, libere a próxima direita, sendo solo em 12, solo decimal 9. Direita 219, por favor. Boa noite, Alfa Juliette, portão 2. Alfa Embraer Mike, toque arremete aos 4-7, efetue curva esquerda, perna do vento, pista 1-7 pela direita da pista, circuito padrão, reporte base 1-7. Entendido, sua autoridade, circuito padrão 1-7, reportará girando base, Embraer Mike. Correto, Mike. Para girar base, o Lembre Mike. Ciente autorizado, base, toque arremetida, pista 1-7, o vento 1-2-0 graus, 08 nós. Livre toque arremetida 1-7, Lembre Mike. Salvador, boa noite, Oceanair 6310, estabilizado. Oceanair 6310, boa noite, ajuste no 012, mantém aproximação, mais instruções para pouso. 6012, com o Oceanair 6310. 0043. Oceaneia 63, 1-0, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-2, 0 graus, 1-0 nós. Pouso autorizado, 63, 1-0. Rapaziada, é, novembro, Yankee Mike, toque remete aos 5-2. Prossiga para o farol, fita por para a instrução. Farol de Capoeão, alô, dois, Mike. Visual para a nave, final no zero, novembro e Mike. Ascente novembro em que Mike, autorizado o cruzamento final no zero, retaguarda do tráfego, reporte enche da pista no zero livre. Autorizado o cruzamento, retaguarda da aeronave, reportará enche livre, novembro e Mike. Com 183 a bordo, 3:44 autonomia, alterna Galeão, vale. Corrima 183 a bordo? Afirmo. Livre taxa até o ponto de espera da 1-0, bate 1 na Índia, no ponto de espera 12, 1-1-8-9-5, ajuste 1-0, 1-2. Bate 1 Índia, no ponto de espera 2-8-9-5, ajuste 1-0, 1-2, gol, 2043. Direita 219, 6, 310, beleza? Oi, Salvador, Chanel 6310, livrou a direita. 6310, boa noite, Alfa. Reportando São Juliette. Alfa, São Juliette, 6310. Oscar, Tango Kilo, muito boa noite, informação, curso Yankee, pronto, cópia. Autorizado, Maceió, nível 090, decola da 17 com curva esquerda no perfil de saída Conde, via Golf 677, conforme rota do plano, aciona 0273, controle 1-19-35. Oscar, Tango Kilo, cotejamento correto, confirma o pátio POB? É, pátio, sim, tá bom. Gente, 755 a bordo, chama Tony 1 no 895 para acionamento. Ajuste 10 no 2 com o voo Oscar, Tango Kilo. Via 310, Juliette, portão 1. Juliette pro 1, obrigado, boa noite, boa 310. Boa. Então, acho que eu salvo aqui, no Salvador. Acho que eu salvo aqui, autorizado, acionamento, reporte pronto para o táxi. November Inc. Mike, toque remete ao 58, ingresse base pela... Reposta para o Itapuã. Será para o Itapuã, November Inc. Mike. Lógica, então, o Kilo autorizado táxi, reporte na taxiway papá. Azul, boa noite, informação Yankee, pronto, cópia. Pronto, cópia, 75, voo 043. Papatão November, Yankee Mike, ingresso pelo lugar pela direita, reporte base. Livre para novamente pela direita, reporte na base, November, Yankee Mike. 935. Autorizado então nível 180 para cá. Pista decolada, pista 10, curva direita, saída Arbor, releva após popular, popular, direto, conquista. Aciona 522, recanto de controle, 119,35, azul 2781. Correto, azul 2781, reporta pronto, puxa, acionamento no bate 3. Estarei pronto, acionamento 2781. Então, acho que são o Kilo, condições de utilizar o táxi para a decolagem? Assim. Gente, ingresso e pista, reporte alinhado em corpo, pista no 7. Acho que são o Kilo. Papatango, novembro, em que Mike mantém a perna do vento, aguarde para gerar base. Mas ainda aguardando as instruções, novembro, em que Mike. Romeo 3, o York Mike a fazer esperas a 3 milhas da final da Romeo 7. Gente, novembro, Jack Mike, a nave já prestes a iniciar a decolagem da 1-7, pode prosseguir base 1-7, aguardando apenas a pista livre. Livre base, aguardando a pista livre, novembro, Jack Mike. Capatão Voz, Capitão Bukiu, aguarde. Capatão Voz, Capitão Bukiu, decolagem autorizada, pista no 7. O vento 120 graus, 10 nós. Novembro em que Mike, mantenha a final da 1-7, aguarde instruções para toque. Aguarde instruções, novembro em que Mike. Voz Castambo Kilo, decolado 04, chame o controle em 1-1-9-35. Paro Kilo, 1-9-35, boa noite. Chama para o Cidade, 2787. Nós, curva à esquerda, padrão, não. Botão 1-7, na rua, Mike. Confirma a mensagem após a minha emitida, curva à esquerda, padrão. Romeu, Mike, Tango, autorizado, acionamento, chame pronto para o táxi. Gente, Mike, Tango, autorizado, táxi, reporte na táxi aí, papá. Lembrem que Mike toque remete ao 07, circuito padrão em US Pena do Vento, reporte base, pistão 7. Autorizado o circuito padrão, reporte na base 1-7, novembro, em Mike. com 38 a bordo, 13 horas e 15 na autonomia alternativa Salvador. Autorizado Pérez, até o ponto de espera da 1-0, Pachou 3, Pachou Ninja, no ponto de espera Torre 1-1895, ajuste no 0, no 2, bom voo. Autorizado táxi via Pachou 3, 1-1-Ninja, no ponto de espera Torre 118-95, com ajuste no 0, no 2, o 2, é o futuro, tá bom, né? Romeu, Mike, estão com condições de agilizar o táxi para a decolagem? Gente, autorizado ingresso e pista, reposto alinhado e pronto, Romeu, Mike, tango. Meu Mike Tango, autorizado a decolagem, pista no 7, o vento 1 no 3, 0 graus, 1 no 0 nós. Não lembrem que Mike, autorizado base, pista no 7, reporte final. Livre base, reporte final, no November, Mike. Romeu, Mike Tango, decoladas 1-1, chame o controle em 1 no 9, decimal 35. 7935, Romeu, Mike Tango. Torre, Salvador, minha Portel, boa noite, azul 27, segundo no ponto 0, da 1-0, pronto. Azul 2781, mantém o ponto de espera aguarda instruções. Mantendo o ponto de espera aguardando instruções, 2781. Final no 7, November Bank Mike. November Bank Mike autorizado, toque e arremetida, pista 17, vento 120 graus, 109. Livre toque e arremetida, November Bank Mike. Só para o final, November Bank Mike. Sente, Mike, autorizado pouso, pista no 7. Autorizado pouso no 7, November Bank Mike. Azul 781, condições de decolagem imediata? Afirmo, decola de imediato, 2731. Autorizado a alinhar e decolar via Oscar, pista no zero, vento 120 graus, 0 nós. Autorizado a alinhar e decolar, 2731. Ajuste no 0 no 3, mantém aproximação, aguarde as instruções para pouso. Consegue aproximação, ajuste no 0 no 3, na 3662. Oxalé 63 no 0, boa noite, antes confere, autorizado Recife, nível 350. Decola da 1 no 0, com conversinha, perfil 6, a Seca Jamo Caju, via Bidulu no 7, conforme rota. Transponder 5003, controle 119, decimal 3. Azul 2781, decolador 14, chame o controle em 119, decimal 35. Chamar o controle 1935, azul 2783. 5003, o transponder 11935, é o controle, o 6310. Correto, 6310, reporta pronto, puxa o funcionamento, confirma o GIT. Já reportar, tá no 1. Guardião 08, por Salvador. Guardião 08, vai realizar o pouso na parte pela direita, na 17, campo lá de cima. Sente, Guardião 08, reporte marcador externo, pistola 0, para o cancelamento. Para o cancelamento, Guardião 08. Na 3662, no solo usando 6, libere a próxima direita, tá com 6 Fox e chame solo em 12, solo desse solo 9. Frente ao estacionamento frequência livre, Mike, boa noite. Guardião 08, plano cancelado, zona 6, efetue curva esquerda, reporte pena do vento pela direita da pistão do 7. Reporte a pena do vento pela direita da 17, Guardião 08. 973, informação agora é azul, com modificação apenas no ajuste, que agora é 10 no 3, pronto, cópia. 7, Zulu, pronto, cópia, esperão. Autorizado com fins, nível 360, decola da 10 com curva à direita, no perfeito saída, Arbor, após posição eleva, intercepta Bezulu 21 conforme rota do plano. Aciona 5002, controle 119.355. Confins 360, decola da 10, curva direita, no perfil da Arbor, eleva. Bezulu 21, após conforme rota do plano. 5002, eu transpondo, 119.355, controle de saída. Lideral 9973. Lideral 9973, carregamento correto, reporta pronto, o estacionamento no PES 3. Funcionário lateral. Zero 08 no solo aos 19, estou em 180, taxi via pista, ingresso Oscar, no Braia, frequência livre. Boa noite, gol no 096, final no 0, baixado. Gol no 096, boa noite, ajuste no 03, aumento 120 graus, 099, pouso autorizado, pistão no 0. Autorizado, pouso mal no 0, gol no 096. Portugal 019, boa noite, QNH 10013, maintain your approach, I report to navigate. Maintaining approach, Portugal 019. 096, no solo 22, direita para cima direita, taxiway Fox, chama o solo em 12, no decimal 9. Direita 119, 19, 1096. Wind 1, 10 degrees, that's 109, clear to land runway 10. Airport 019, approve have a taxi via Alpha. Call me before taxi Juliet. Taxi Alpha, call me back before Juliet, 4709. Bruno 973, autorizado Galeão, nível 360, decola da 1-0 com curva direita no perfil de saída da Euleda Irumi para interceptar P9B857 até Mouso. Aciona 5575, controle 1-19-35. Autorizado para Galeão 360. Aguarda. Bate um link no ponto de espera torre 1895, ajuste no 013, boa viagem. Para Fortaleza, informação Zulu, aguarda cópia. Autorizado Fortaleza, nível 370, decola da 1-0 com curva à esquerda, no perfil de saída Momo, Cogvo, Frutti, Pia, Pesulu, 9, Bangu, Abuco, após direto. Aciona 5006, controle 1-19-35. Cotejamento correto, na 3858, resposta pronta, portão 2. 9973, decolador 33, controle 119, decimal 35, bom voo. Alô. Alô, Salvador, boa noite, você é 63, 0, 1, 1, Oxalema 3, 1-0, no portão 1 está pronto. Seu Matheus. Imediato, inicia? Tá, sou. Chama pro táxi. Vai. Pushback e acionamento, Airbus da Vega puxou a sua direita e tem um segundo tráfego no portão número 5, já peça inicial o táxi. Será autorizado na sequência. 173, está pronto para o tanque. Autonomia 3 horas e 45 minutos, Terra Campinas, 68, bom. 68, Campinas, 345, táxi em frente, segunda direita via Índia, sigo 320 da Avianca, ponto de espera pronto, mantenha a posição, chame tour 1895, ajustado 10, 13, boa viagem. Ele traga o pátio Índia, seguindo a Avianca, no ponto de espera, decimal 95, boa noite, autorizado, ingresso de decolagem, pistão 10, vento 1, 10 graus, 10 nós. Autorizado, decolagem, pistão 10, 63, 10 graus. Autorizado com o acionamento, portão número 2, reporte pronto para o início de táxi. Autorizado número 2, para 1, 0, para a táxi.